É um privilégio para a gente cantar uma canção do inesquecível Sérgio Pimenta. Lembrar essa parábola de Jesus, que o semeador saiu a semear e que essa semente tem que ser plantada em todo lugar, em todo tempo, com todo amor, com todo zelo, com todo carinho.